Salvador, Chané 6312. Salvador, bom dia, 35221, passando meu pé na subida Arbor e não tem condições de cruzar 15 milhas acima do 110. Preta Elefa, tem restrição 200.

198, Santos 3663, boa. Salvador, muito bom dia, Santos 3663 decolado, passando 1.200 pés em ascensão, para estudar Sahel. Acendeu 340 na prodireira, Santos 3663. Bom dia. Archer American 238 with you, climbing out of 1300 for 360. Momo departure 360, American 238. Salvador, um bom dia, Ocean Air 63, do nono, decolou na Dael 1300.

1982 3065, thank you.